andrecdesmoral.com.br. É escocês, né? É mais um que pouco. E tu gosta que xinga, isso te caga. Gosta que dá tapa de nada de mal. Minha é assim, mas só em cima da sua cama. Fora do abate, delícia. Chegou o escocês, ó. O escocês MC Magrela, não tem jeito. Vem, tu gosta que chove, né? Isso eu te acolho. Que gosta que dá tapa te chamando de filho. Ai, que delícia, vida. Fora do abate, muita postura de dor. Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama. Fora do abate, muita postura de dor. Fora do abate, fora do abate. Fora do abate, muita postura de dor. Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama. Fora do abate, muita postura de dor. Fora do abate, muda a postura de dor. Em nome de Tais Produções, segue nós, baby. É o escocês. André Cedês, o moral de Ibicoara. Galera, viagem.